concreto, só resta um falso chorão, um raio de sol aberto e o pranto pelo chão. Quero, quero querendo espaço para querer, e o salso chorando. Sol aberto e o pranto.